nova forma de agir, novo segmento, outra opção a se seguir, decida-se se tiver outra missão. Nova forma de pensar, nova forma de agir, novo segmento, outra opção a se seguir, decida-se porque o tempo passa, os planos mudam, a gente planta, os bicos chutam, depois reclamam que as flores murcham. Na cidade de pedra completa, pras pessoas que se julgam de ética certa, mas me diga como se ética nunca teve dor. No, como é que se pode julgar se eu tô errado em quesitos? Meu jeito de falar, meu cabelo, como eu me visto. Por que que a gente tem que ser marginalizado? Proibiram minhas giras pra eu falar que eu sou errado. Não faço som de gueto porque eu não vim de lá, mas sempre que eu colo é pra somar. Não falo de vaidade porque eu não sou assim, falo do que realmente acontece, é por isso que eu vim. Eu vou mudar, tentar viver. Então me diz o que impede a gente de ir em frente na chuva, sem saber se corre rasgando o asfalto na curva, correndo risco por gosto. Não muda os problemas, meu rosto esboça a liberdade de verdade, me ajuda com esses sonhos. Já sigo um caminho mais maduro que o de todos. Mais calculo, mais projeto, exclui os tolos. Bolos, só no aniversário e olhe lá. Assino provas, gabaritos e não vejo o que comemorar. Consciência antecede quem tá do meu lado. Pede pra Deus proteger a gente de qualquer acidente. No rap, na real eu não falho. No rap só tem um caminho, não adianta pegar um atalho. Turmo das 3 às 5, despertador tem roncado. Correndo a pé pro metrô pra variar atrasado. Trajeto longo, povo apertado. Tá Lady Gaga no vagão e ninguém olha de cansado. Meu salário tá errado, tem demora, tá contado. Meu aumento tá encalhado. E o que é banco de hora? Já faz tempo que eu quero ir embora. Fico horas nesse aperto e banco livre só vai ter lá fora. A vida não tem bula, pula quem tem gula. Manda e quem só anda dificulta. Antomula que estipula, atura a vida como um peso. Qual será seu preço? O desabafo como um blue já flui como um começo. Meu vejo que quem de fama clama, meu mano desencana e sana trama. A dama gama em que tu tem, porém recém banho de lama. Esperta roots, atitudes tais de quem há tempos não divide a cama. Ferida em flana cana, caiu sobre asfalto, falta fez a grama. Pergunte-me de meus problemas, temas, minhas composições, depressões que completa a pena. Mérito da atriz ou de quem preparou ela pra ser engana. Essa matina me anima e me desanima. Cobrança de disciplina, rotina que tem enquanto dorme. Em caso que se firma, desprezo tirando fina. Você já fecha a cortina pro sol que desbaratina. Lembro das conversas sinceras, seu cheiro forte, o corte. Me lembrei momentos também que me deu suporte. Provido zona norte, o que emergiu. Vivendo com quem na rua troca vírgula por tio, viu? Sorte, a nossa pela ética. Não julgo pela estética. Tática é escapar da mente bélica, mesmo com a própria agindo frenética. Me refugio em texto, são diversos meus versos em conta métrica. Alma se situa na rua, fonte energética. O estilo discriminam por trás de uma cerca elétrica. Nomes originais conforme o peso do nome, algumas estrelas brilham e do brilho nasce a réplica. Agora eu me pego parado fumando um free, que de livre só tem o nome. Me livra da ansiedade, mas me mantém preso no vício. Outra novela e seus ossos do ofício, e a curiosidade de saber o que há no topo do edifício. Bem-vindo ao nosso underground chique, mano. DJ Kaique tá no beat. Spinard, DJ Qualy, SPV. Você tem o poder, mano.